sou, sou King, quem sou eu? Quem eu sou? Sou eu quem? Eu quem sou? Perguntam pra onde vou, de onde sou, se ligou, Joe. Guerreiro sou, do bem eu estou. Quem é o mestre? Entre todos os mestres, sua voz o chão estremece, então Deus é meu mestre. Quem é do bem? Vem comigo, vem. Não seja um zé ninguém, siga o meu trem. Quem quer dinheiro? Quer trabalhar também, se a preguiça contém. Comigo nem vem. Quem é teu mano de você? Sente inveja? Se afasta, se fecha, fofoca e dá brecha. Quem é você? Quem deve te conhecer? Porque nem mesmo você consegue me responder. Te digo como eu sou, pra onde vou, como estou. Sou verdadeiro rap que a maconha não enganou. Nenhum crime desviou, firme estou, sem popô. Fé em Deus, sai daí, Joe. Vem curtir um som, yo. Tira o pé do chão, tô em ação pelos irmãos. Quem eu sou, essa questão, me apresento no refrão. Quem sou? Quem sou? Quem sou? Quem tem a fama é honesto, derrama sangue por grana. Quem é marginal? Quem é a lei? Quem segue o mal? Quem segue o bem? Quem é sangue bom? Quem é teu inimigo? Será que é um playboy ou um MC corrompido? Quem é o culpado por tudo acontecer? A polícia, o governo, eu ou você? Sei quem são meus manos, quem apalpa toda obra. Quem é sangue até umas horas, eu sei também quem é cobra. Quem representa respeito e atitude? Vê os baratos que te ilude, pá, dá um chute. Quem quer a paz, respeite um atrás. Batalha e corre atrás, não se rende jamais. A derrota não espera, se mantém bem longe dela. Tem vitória sem a guerra e ao mal nunca se entrega. Conhece Deus que segue, serve, fortalece, protege nos conflitos a vitória consegue. Eu sou exemplo vivo de quem quer seguir a luz de Jesus. Eu faço jus a quem por nós morreu na cruz. Quem sou?